Nosso tema dessa noite é o bem e o mal. Então a gente já viu muito, quando a gente assiste na televisão ou no cinema, filmes, novelas, até desenhos animados, tem sempre uma luta entre o bem e o mal. Normalmente o mal personificado em uma pessoa ou em um grupo liderado por uma pessoa, e que são os causadores de todo o mal que acontece naquele contexto. Em contrapartida, o bem se instala para tentar combater esse mal. E assim como na vida normal nossa, a arte, ela também imita, ela também coloca ali situações do nosso cotidiano. Então, essas demonstrações que eles fazem dessa luta entre o bem e o mal, nada mais é aquilo que acontece também na nossa vida, no nosso dia a dia. Só que diferente de como é mostrado ali, onde tem alguém responsável por todo o mal que acontece, no nosso dia a dia não é bem assim. Existem situações que ocorrem e que nos trazem um mal, que nos causam um mal. Ou pessoas que fazem determinadas coisas e que, para nós, soam como um mal. Essa questão de bem ou mal, às vezes, ela pode ser encarada até como um ponto de vista. Porque, muitas vezes, aquilo que a gente determina como sendo um mal, para outra pessoa, ela pode interpretar como sendo um bem. Então, depende muito dos nossos valores. Algumas coisas que parecem ser um mal, elas, na verdade, elas acabam nos impulsionando. Ou, pelo menos, elas têm esse objetivo. Nós falamos várias vezes aqui da questão das doenças, que, no primeiro momento, é uma tragédia, é um mal, é algo que vem para nos derrubar. Mas não é assim. Na verdade, é um sintoma bastante demonstrado de uma forma bem crítica, às vezes, que está pedindo para nós uma posição, uma mudança. Mas nesse bem, nesse mal que é demonstrado, nós mesmos, todos nós aqui, nós nos consideramos pessoas boas. Estamos aqui hoje buscando algo, um subsídio a mais para colocar dentro de nós. Mas nós também, vezes por outra, cometemos males, fazemos o mal a alguém, ou, principalmente, a nós mesmos. Nós somos, eu acho, as principais vítimas de nós mesmos. Então, como é que fica essa situação de um mal contra o bem? Não existe uma pessoa que é má. O que existe é uma pessoa que pratica o mal em determinados momentos. Não é sempre. Ela não é sempre uma pessoa má. Assim como nós, várias vezes, por estarmos ainda num caminho evolutivo, num aprendizado constante, nós ainda cometemos coisas boas, estamos aprendendo cada vez mais a praticar o bem, mas ainda, vez por outra, nós cometemos atitudes que são más. As atitudes egoístas, orgulhosas, quando brota o ódio dentro de nós por alguma coisa que acontece e que nos contraria, ou pelo simples pensamento direcionado a alguma pessoa que a gente às vezes não simpatiza, então a gente pensa mal, deseja mal. Então são manifestações do mal. Mas como foi dito nessa luta, né, do bem e do mal, sempre quando a gente assiste, como eu falei antes, no cinema, a gente sempre torce para o bem vencer. Mesmo sabendo, conhecendo a história do filme, a gente sabendo como ele vai se desenrolar, a gente fica torcendo, a gente fica caminhando junto com as cenas como se a gente pudesse influenciar naquilo ali. Isso se dá porque a gente traz dentro de nós esse cerne ainda do bem. A gente, por essência, é bom. Então a gente acaba pendendo sempre para o lado bom. Mas não basta ter dentro de nós essa pendência para o bem. A gente tem que praticar ele. Eu já ouvi várias vezes aqui, vocês devem ter escutado também, de que, vamos dizer que o bem é de um lado e o mal é do outro, um de cada lado. Então, como já foi dito, eu sou bom porque eu não pratico o mal. E aí nos foi dito, não é bem assim. Para ser bom, tem que fazer o bem. Por quê? Para ser mal, também tem que fazer o mal. Se eu ficar parado no meio, inativo, sem ação, inerte, eu não sou nem bom e nem mal. Eu estou estagnado. Se a gente fizesse uma linha da nossa evolução espiritual, a gente vai ver que a gente vem vindo numa direção. Se por acaso a gente resolvesse não fazer nada, não fazer nem o bem e nem o mal, a gente estaciona, a gente não anda. E não é isso que a gente quer. A gente quer, como se diz, é progredir, é caminhar em frente, é avançar. É isso que a gente pede quando a gente faz uma oração. Que Deus, então, nos dê a luz sobre o caminho para a gente poder ver e caminhar sobre ele. A gente não adianta a gente pedir para que façam por nós. Nós temos é que fazer a caminhada. Nós temos é que mover esse bem que a gente considera que tem, que está ali dentro. A gente tem que mover isso em direção para que ele realmente aconteça. As oportunidades surgem todos os dias, em vários momentos do nosso dia, para a gente poder se posicionar e para a gente poder realmente fazer com que esse ciclo ele ande. A energia ela precisa estar em movimento, porque senão acontece o quê? Doença. Estagnado, fica parado. Que nem água dentro do cano. Se não abrir a torneira para ela sair, ela vai apodrecer ali dentro. Ninguém faz um cano com uma torneira na ponta para deixar fechada. A gente faz para poder utilizar. Essa é a ideia da energia também. A gente precisa fazer com que ela se renove. E nada como dividir. Tem uma história. Uma história que conta o seguinte. Chegou um discípulo para o mestre dele e perguntou: mestre, o que é o bem e o mal? E o mestre disse para ele de uma forma alegórica: o bem e o mal são dois lobos que cada um de nós tem dentro de nós. O lobo bom e o lobo mau. E eles ficam lutando entre eles para ver qual deles vai nos dominar. Se é o bom ou se é o mal. Permanentemente estão em briga. E o discípulo perguntou, curioso: mestre, qual deles vence essa luta? E o mestre respondeu: aquele que tu alimentar vai vencer. Então, trazendo esse exemplo alegórico para dentro de nós, que nós temos essas tendências boas e más, qual delas nós vamos manifestar mais, cada vez mais? Aquela que a gente alimenta. Hoje a gente está aqui alimentando o nosso lado bom. A gente está buscando conhecimento, buscando energia, buscando auxílio de alguma maneira para que a gente possa colocar para fora cada vez mais o lado bom que a gente tem. Fazer com que ele vá tomando cada vez mais conta do nosso dia a dia, ao ponto de que o mal vá desaparecendo. Mas ele não desaparece só nisso, né? O mal, ele desaparece no momento que a gente passa a compreender o que é o mal. O mal muitas vezes é encarado como o quê? Uma ignorância. Quando a gente comete o mal, qualquer mal que seja, a gente é ignorante perante a lei espiritual. Se a gente conhecesse ou acreditasse nela, de como ela funciona, como ela se manifesta, a gente não faria, porque a gente sabe que tudo que é feito aqui reflete ali na frente. A distância é relativa, mas tudo que é feito reflete. Se eu planto uma coisa boa, eu vou colher uma coisa boa. E se eu planto uma coisa ruim, eu colho uma coisa ruim. Não tem como ser inverso. Então, por isso que eu digo que é ignorância. Se a gente sabe disso, a gente começa a usar, então, a razão para, pelo menos, começar a agir diferente. Até o ponto de que o sentimento acostumado a isso, ele se manifesta de forma automática. A gente passa a fazer isso de uma forma automática, como a gente faz já outras coisas. Então, nessa luta do bem e do mal que a gente tem, nada mais é do que a gente alimentar aquilo que a gente quer. Aonde eu quero chegar, eu tenho que traçar um roteiro da minha vida, da minha existência, de quem eu sou, para poder saber aonde que eu quero chegar. Fazendo isso, com certeza, a gente vai atingir o nosso objetivo, seja ele qual for.